Infelizmente, a lágrima não é mais verdadeira. O atleta não compete por amor à bandeira. O amor se transformou numa palavra normal. O corpo é vendido ou trocado por um real. Tá mal. A situação do meu povo, alienação e medo do mundo novo. Se os de baixo se mexerem, os de cima cairão. Daí é povo no poder, daí é revolução. Tá bom. Eu já conheço essa história. Política, discurso, dinheiro, poder e glória. Primeiro mandato esquece do povo, isso é fato, de fato. Eu já cansei de ser enganado. Se a revolução for armada, tamo junto. E se for intelectual também, mesmo que seja para guerrilhar na frente das coxilhas. É nóis, tamo junto, família. Se a revolução for armada, tamo junto. E se for intelectual também, mesmo que seja para guerrilhar na frente das coxilhas. É nóis, tamo junto, família. Infelizmente, todo homem tem seu preço, infelizmente. Dignidade não vem de berço. Desde o começo acredito na resistência. Se o negro resistir, a elite vai à falência. Infelizmente, não tenho a paciência de Jó. A minha mente só funciona pra pensar o pior. Sem dó menor, eu não confio em ninguém. Se o dólar não me comprou, cê imagine o vintém. Amém. No fim de cada oração que eu faço, porque se me trair, já era um abraço. Amém. No fim da oração que eu faço a Deus, pra nunca ser traído pelos meus. Infelizmente, o rolo compressor chegou, sai da frente. Dudu de morro agudo, leque delinquente. Baixada Fluminense, a chapa é quente. Infelizmente, o rolo compressor chegou, sai da frente. Dudu de morro agudo, leque delinquente. Baixada Fluminense, a chapa é quente. Depois do verbo sonhar, vem o verbo acreditar. Caminhar, correr, vencer e comemorar, rapá. Isso daqui não é ficção, é pior do que aquele filme que cê viu na televisão, meu bom. A TV corrói sua mente, te oferece o crime depois te chamar de delinquente. Tudo que acontece aqui reflete na gente. Humildes moradores da Baixada Fluminense, infelizmente. O amor não é para sempre, infelizmente. O ódio já nasce dentro da gente. Penso em mim para não me sentir carente. Mas a lágrima do próximo me deixa impotente. Amigo, o ódio é intenso como o amor. Tenho os braços mais abertos do que o Cristo Redentor. Mas tipo um rolo compressor, eu passo por cima de tudo que é coisa ruim que atrapalha a minha vida. Homem, mulher, animal de estimação, playboy, vacilão, polícia, religião, meu bom. É hora de revolução. Pegue suas armas e se junte à multidão. Se a revolução for armada, tamo junto. E se for intelectual também, mesmo que seja para guerrilhar na frente das coxilhas. É nóis, tamo junto, família. Se a revolução for armada, tamo junto. E se for intelectual também, mesmo que seja para guerrilhar na frente das coxilhas. É nóis, tamo junto, família. Infelizmente, meu presente tá pior que meu passado. Infelizmente, meu planejamento deu errado, mas carrego meu fardo. Mesmo que eu não mereça, ainda penso positivo, por incrível que pareça. Muita fé em Deus me mantém de pé. Tenho orgulho de ser preto, fale o que quiser. Pois é, mané, eu sempre fui assim. Não fale bem, não fale mal, não fale de mim. Aí, na moral, no sapatinho. Espero que não seja uma pedra no meu caminho. Infelizmente, o rolo compressor chegou, sai da frente. Dudu de morro agudo, leque delinquente. Baixada Fluminense, a chapa é quente. Infelizmente, o rolo compressor chegou, sai da frente. Dudu de morro agudo, leque delinquente. Baixada Fluminense, a chapa é quente.